Você chegou assim, de onde veio não sei. Com carinho nas mãos, mexeu no meu coração. Com o prazer do seu beijo, tomou conta de mim. Fez de tudo comigo e fugiu mesmo assim. Agora estou apaixonado, louco, alucinado por você. Você podia com carinho mostrar o caminho de encontrar você. Assim eu ia ser feliz e te fazer feliz junto com você. Queria que este sonho fosse uma realidade com você. E eu fiquei assim, meio sem destino, esperando você com seu sorriso. Nenhum sinal de vida, nenhum sinal de você. Onde andarás, minha vida, que fez tudo acontecer? Agora estou apaixonado, louco, alucinado por você. Você podia com carinho mostrar o caminho de encontrar você. Assim eu ia ser feliz e te fazer feliz junto com você. Queria que este sonho fosse uma realidade com você. Agora estou apaixonado, louco, alucinado por você. Você podia com carinho mostrar o caminho de encontrar você. Assim eu ia ser feliz e te fazer feliz junto com você. Queria que este sonho fosse uma realidade com você. Agora estou apaixonado, louco, alucinado.